você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Programa Quartas Intenções, um encontro real com seus amigos imaginários, aqui na Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC Grupo Hospitalar Conceição e do Centro de Convivência do Ilê Mulher. E traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu vou me apresentar. Eu sou o famoso Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Agora sim, vou passar para nossa colega na minha direita. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Silvia, do consultório na rua do GHC. Boa tarde aos colegas aqui da rádio, aos ouvintes da rádio do Ilê Mulher. Também meu nome é Cris, do consultório na rua. Boa tarde aos queridos ouvintes da rádio Ilê Mulher. Meu nome é Maria de Lamar. Boa tarde a todo mundo da rádio aqui. Meu nome é Tuane. Boa tarde a todos. Meu nome é Adair José. Eu sou cantor aqui. Boa tarde, eu me chamo Claudeni, mas prefiro que me chame de Klaus. E vamos dar prosseguimento à programação do dia de hoje. Boa tarde, eu sou o Jason, estou também aqui no programa. Boa tarde, meu nome é Ivaraí, mas pode chamar de Ivan. Boa tarde, meu nome é Giovanni, eu estou pela segunda vez no programa. Boa tarde, meu nome é Romário, eu pertenço ao Abrigo Marlene e estou aqui mais uma vez compartilhando essa rádio muito linda. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Marcos Roberto, eu sou usuário do Ilê Mulher. O nosso papo de hoje é o Dia dos Pais. Nós vamos começar com uma música do Raul Seixas, Sapato 36. Eu calço é 37, meu pai me dá 36. Dói mais no dia seguinte. Aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Pai, eu já tô crescidinho. Pague pra ver que eu aposto. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto. E andar do jeito que eu gosto. Por que cargas d'águas você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Você só vai ter o respeito. Que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, pai, já tô indo me embora. Quero partir sem brigar, pois eu já escolhi meu sapato que não vai mais me apertar. Que não vai mais me apertar. Tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer. qual o significado do Dia dos Pais para vocês? Gostariam de compartilhar alguma memória, história ou trajetória, experiência de papel de pai ou de filho? E a nossa conversa é coletiva. Qual é o Dia dos Pais para vocês? O que é que se sente da trajetória de vocês? Desde criança até hoje, o que é que vocês acham? Muita saudade, tristeza, né, por não estar com meu pai no Dia dos Pais, né? Essa é, pra mim, a saudade do meu pai. Tava sempre brincando com a gente. Eu aprendi muito com ele, né? É isso que eu quero deixar frisado pra vocês aí. Eu tenho uma atitude que eu vi também, eu amei muito meu pai, quando é falecido. Eu tinha 13 anos quando ele faleceu. E eu vi um pai que trabalhava no... Até trabalhou junto comigo, ele trabalhava no show Pepsi, que tem lá perto do aeroporto. E por causa de uma semelhança que ele usava, a droga, ele perdeu toda a família, o sentido de conversar, ficou... Eu vi ele chegava bem, trabalhava bem, bem arrumado, bem... Tomava tudo que era objetivo, fora o resto, né? Que a gente não entra em assunto. E depois virou morador de rua, não tinha onde ir, não tinha lugar para ir. Que pai seria esse? Eu acho que não seria um pai tão feliz que nem nós somos, que trabalhamos, temos saúde. Ele era deficiente de uma perna ainda, mas que Deus deve fazer o feliz por ele e por todos os pais também. E aproveitando esse gancho aqui, na minha opinião, o pai sai com o filho para ir pro cinema, para jogar bola, vai pro estádio de futebol. E pouco me importa o time, o Grenal. E também ir pro shopping, e além disso ir no cinema, teatro. Ir no... dar uma volta no parque, tomar um mate na praça. E fazer o churrasco com a família. Como é que foi o Dia dos Pais lá na tua casa, Marlon? Na minha casa? No Dia dos Pais tá tudo em harmonia. E com a paz no coração. Também com a bênção de Deus também. Entre os meus irmãos também. Pra mim, do meu lar, sagrado é muito bom. Muito, muito sagrado. E com muita bênção. Bênção de Deus. E quem mais quer falar alguma coisa? O tema de hoje é o sentido da paternidade no Dia dos Pais. Por isso a gente tá pedindo pra gente começar as nossas conversas aí, da gente fazer uma rodada de cada um, né? Ou cada uma quiser contar um pouquinho, brevemente, né, da sua experiência em relação à data, a relação ao pai, se tem pai, se não tem pai, se perdeu o pai, né, ou como pai, quem tem pai, né, quem quiser contar alguma história aí pra gente. Ah, eu tenho pai. Ele manda mensagem pra mim pelo Face, né, que eu faço inclusão, hoje não teve de tarde, mas a primeira coisa que eu faço quando termina a minha aula na inclusão, eu vou na página e vejo ele, né? Ele toca violão, meu pai, né? E o meu pai é tudo de bom, eu não tenho, né? Como é que eu vou... Tanto, pra te ver que eu mesmo estando longe de casa, eu tenho o meu interesse por ele é grande, entendeu? Ele é lindo. Vou mandar um beijo pra ele, o nome dele é Aristeu. Beijo, pai. Te amo. Ladair. Eu, como tô um guri novo, né, mais ou menos, a atitude que eu tomo todos os anos, Dia dos Pais, quando eu soube que perdi meu pai, a atitude que eu tomo é, eu vou no cemitério na Cruz Mestre, onde eu estiver, rezo bastante, peço a Deus proteção para mim, que meu pai tenha uma boa condução no céu, e acendo velas para ele... Pelo menos eu libertar, assim, algum pecado. É a cultura, né, que a gente tem. E, sei lá, e não tenho outro sentimento sobre isso daí. Pelo meu pai que eu conhecia, ele era muito alcoólatra. É um dom que o sangue puxa que nem esse outro, né? Mas eu tô bem, tô me tratando bem. Isso aí que eu tenho a dizer. Eu posso dizer muito sobre meu pai. Praticamente a maioria das coisas da vida eu aprendi por conta própria, porque eu sou filho adotivo. Meus pais verdadeiros, biológicos, nem sei quem são. Então é uma... Vou fazer um breve resumo de toda a vida até chegar mais ou menos nesse dia de hoje. Sempre tive uma difícil, como se diz, uma relação difícil com a minha família. Uma porque eles são brancos, são diferentes. E eu sou moreninho. Tô ficando branco agora que nem Michael Jackson, mas tá bom. Mas praticamente do meu pai eu não posso me queixar muito, que ele é uma ótima pessoa, realmente é minha mãe. Que ela dificilmente, ela sempre quis adotar uma guria, ter uma filha mulher. E o meu pai sempre quis um filho homem. Então a vontade dele foi. Meu pai sempre tive uma ótima relação com ele. Que ele, o único que me dava conselho era ele. Mas por causa da minha mãe, por algumas coisas, me fez afastar dele. Porque a minha mãe, ela tinha problema com bebida alcoólica. E quando ela bebia, perdia a cabeça e me descontava em mim, que era o filho único, né? E apanhava de graça. No tanto que muitos da minha família se perguntarem, a minha vida começou a partir dos 7 anos de idade, eu não me lembro do que aconteceu, o que aconteceu, como é que eu fui adotado, como é que eu cheguei naquela família. É como simplesmente eu acordasse no colégio, na primeira série. Aí eu me lembro, dali pra frente eu me lembro, de trás, do que aconteceu pra trás, eu não me lembro. Minha tia falava que eu fugia de casa quando a minha mãe batia, que a minha mãe plantava um monte de coisa, eu não me lembro de nada disso. Do tanto que meu pai uma vez resolveu trazer minha prima pra morar dentro de casa, junto comigo. Como se fosse uma irmã, uma companheira pra mim, e não deu certo. Minha prima foi embora também, por causa da culpa da minha mãe. E ela pra fora espalhou pra todo mundo que o culpado maior era eu, que eu batia na guria, que é isso, que era aquilo. Mas não, quem batia na minha prima era ela, quando eu ia, não tava no colégio. Quando eu tava no colégio, ela ficava sozinha com a minha mãe. E aí começava a sessão spank. Chegou até a botar umas correntes, as correntinhas, bijuteria que a mãe dela tinha dado fora e botou a culpa em mim. Mas depois foi descoberto que não. Aí os anos passaram, mesmo assim, mesmo tendo todo esse problema familiar, eu podia ser outro cara, entrar no tipo na vida do crime, criminalidade, perder a cabeça, nunca perdi a cabeça. Tentei mostrar o que eu era pior, tentei mostrar pra eles, pra minha mãe principalmente, que eu era um cara melhor. Aí eu me formei no segundo grau, completo, fiz o segundo grau. Curso de informática, de telemarketing, metal, mecânica, de tudo. Entrei pra faculdade na PUC de medicina, que meu sonho era ser médico. Fiz um ano e meio de medicina. Só que aí, como o cara mais novo na época, resolvi conhecer uma namorada, que virou minha mulher, e resolvi ser pai, descobri que ia ser pai. Aí definitivamente que me trancou tudo. Que aí é o seguinte, no meu pensamento, um pai tem que se dedicar ao máximo que for ao filho. E eu queria dar tudo pra minha filha, que meu pai não... 50% e deixou pra trás. Aí eu dei essa notícia pra minha família. Meu pai aceitou normal, ficou todo orgulhoso que ia ser avô. Mas a minha mãe, como se diz, amaldiçoou a minha filha. Disse que ela queria que a minha filha não nascesse, que morresse. E que, ou se ela nascesse, ela ia ficar com uma sequela, com aleijado, com duas cabeças, sei lá, aquelas coisas de mãe. E aí, por incrível que pareça, numa história, quando a minha filha tava pra nascer, eu levei minha ex-mulher no médico, na ginecologista dela, pra fazer um acompanhamento normal, que é normal. Só que eu estranhei que a demora daquele consultório. Ficou, acho que, quase uma hora dentro do consultório. E nada. E ela saiu pra... Aí a ex-mulher saiu, e a médica dela pediu pra falar comigo. E aí o meu coração começou a acelerar. E eu, pá, só que me falta agora sim. E aí a médica começou a falar mansamente comigo, e falou assim, pai, é que é o seguinte, talvez os meus aparelhos estejam com problema, só que eu não consegui sentir o coração da tua filha. Então, vou te encaminhar para um hospital, que era o Conceição, para ver se os aparelhos são os melhores. Mas não fica preocupado. Mas, ao mesmo tempo, já ficava preocupado com o coração na mão. Será que a minha mãe tinha razão? Será que a minha filha vai morrer mesmo? Aí, fui pro Conceição. De lá, a mesma coisa. Outro tempo lá, nada sentia os coração da minha filha e falaram pra mim que a minha filha tava morta. Só que aí, resumindo, fiz tudo, preparatório, tudo, o funeral, tudo direitinho, só que no dia pra nascer, ela nasceu viva. Só que nasceu com, como se diz, de costa, ninguém consentia esse coração dela. E hoje ela tá com 3 anos de idade, tá firme e forte, graças a Deus, pra calar a boca da minha mãe, com todo respeito. Mas é isso, então pra mim ser pai é o maior orgulho que tem. Pai não é brincadeira, pai não bota filho no mundo pra abandonar depois. Pai tem que estar em cima. ser companheiro, ser amigo, sobre tudo isso. Isso é pra mim ser pai. Queria te parabenizar pela tua história, muito bonita, e feliz Dia dos Pais. Então, a pergunta é qual o significado, né? Eu acho que o maior significado é o de afeto, afetividade, amor, compreensão. O meu pai é militar e ele sempre foi muito rígido por conta da formação e da criação, né? Mas, mesmo assim, nunca deixou de ter afeto na nossa casa e, apesar de todas as dificuldades, porque não é um mar de rosas, né? A vida da gente sempre tem problemas, nunca nada é perfeito. Sempre teve muito afeto. E ali pede para compartilhar uma memória, como o Marlon falou, a principal memória que eu tenho é quando meu pai levava a gente para o estádio, eu e meu irmão, meu pai é colorado fanático, e era muito legal. O Adair compartilha comigo, né, Adair? E então essa é a principal lembrança que eu tenho do Dia dos Pais nos estádios. Trazer também uma memória, então, compartilhar com vocês do meu pai. É também uma pessoa muito especial, né? Que agora tá bem doentinho, né? Tá na cama. Mas, assim, as memórias que eu tenho dele... Uma pessoa que não teve muito acesso ao estudo também. Mas que sempre, né, procurou dar o melhor, assim, né, pros filhos. E as memórias que eu tenho, que ele era sempre o palhaço, assim, da turma. Era a pessoa mais engraçada. Então, sempre todo mundo se aproximava dele para... Porque já esperava dele que ele fosse fazer palhaçada, que ele fosse brincar, né? Uma pessoa muito brincalhona. Então, tenho muita saudade, né? Tenho essas memórias de criança e tenho muita saudade também desse tempo que ele, né, que ele tinha, que ele conseguia, né, sair da cama e tal. E agora ele tá doentinho, mas fica o registro, né? De eu poder ontem, eu pude pelo menos compartilhar, né? Ficar com ele, dar um abraço nele, né? Tá doentinho, mas é essas memórias que eu tenho. Tenho muita saudade da época que ele brincava e que era sempre a pessoa mais engraçada, assim. Todo mundo procurava ele, a gente brincava. Era o Mr. Bean ou o Chaplin da turma, era sempre o meu pai. Eu também compartilhar um pouco, assim, uma memória com meu pai. Meu pai hoje, ele tá idoso, assim, também, que nem o pai da Cris, né? Ele já tem 77 anos. E já não gosta muito de sair de casa, gosta de ficar mais no cantinho dele, assim, vai se isolando, meio rabugento, meio brabo, assim, né? Meio brigão, implicante. Mas ele foi um pai que ele gostava muito de passear, assim, de viajar. Mesmo quando moço, assim, né, que começou a trabalhar, que não tinha muito dinheiro. E logo que pôde, ele comprou um Fuca. Um Fuca bem velhinho, assim, que estragava, tinha que empurrar. E aí ele mesmo organizou fogareiro, uma barraca. E a gente ia acampar na beira da praia com aquele Fuca, a gente ia para Garopaba. Não tinha ainda praia, não tinha ainda uma cidade organizada como é hoje, né? E a gente ia e parava na beira da praia. Eu era muito pequena, mas eu me lembro disso, assim. E ele sempre depois, né, foi melhorando um pouquinho a vida e ele foi sempre organizando momentos da gente viajar, da gente passear aqui perto, no interior, né? E às vezes um pouquinho mais longe, porque ele achava importante, assim, a gente conhecer outros lugares, a gente ver outras paisagens, assim, né? E até hoje eu gosto de viajar e eu acho que eu vou lembrar sempre, assim, que eu viajo, eu me lembro que eu aprendi isso com ele, né? Hoje ele tá mais ranzinza, mais rabugento, assim, né? Mas a gente tem um carinho, é difícil a gente, né, ver os pais da gente envelhecendo, né? A gente não vê mais aquele vigor, né? Aquela energia que eles tinham antes, né? E acaba que a gente, né, começa a gente a ter que fazer um cuidado, a ter paciência, né? Às vezes como inverte os papéis, né? Mas a gente guarda, leva essas memórias, né? Eu acho que permitem, né, que a gente perdoe as rabugices e que a gente cuide, né, quando as pessoas estão precisando. Resmunga, é um resmungão, o seu Moisés. Alguém mais? Eu, Ricardo, eu gostaria de lembrar uma memória também do meu pai. Nós tínhamos uma oficina mecânica, né? Nós fazíamos serviço para o pessoal de lavoura. Aí teve um cara lá, que deu um cliente, que deixou um trabalho lá para fazer solda e ajuste, tá, de rolamento, me lembro bem, num cubo de dianteiro do CBT, trator. E foi no mercado ali que tinha ali perto, mercado grande ali, para fazer o rancho para ele, né? Era a granjinha pequena dele, coisa e tal, era pouca coisa. Aí o cara ficou um tempão lá, voltou, terminei o serviço ali. E quando ele voltou com a caminhonetinha dele cheia de compras. Cheia. Aí o cara chegou, seu Rosa, que o nome do meu pai é Rosa, né? Estranho, mas é Rosa. Olha aqui, se enganaram, olha só, olha aqui, ó. Encheram a minha caminhonete, eu ia comprar 4, 5 sacolinhas. E ele falou assim, ó, isso eu guardei pra mim, a minha memória que eu tenho, né? É vivo ainda, mas a tipo ensinamento de vida. Ele falou assim, não, tu pega isso aí agora, tu vai lá, te apresenta, devolve, porque a pessoa que fez isso pode estar perdendo emprego sem ter o que levar para os filhos depois. Então essa é a memória que eu tenho do meu pai e isso é um valor que eu sigo na vida. Que legal, que bacana, né? E pai, sendo presente ou não presente, ele deixa uma marca na vida da gente, né? Na vida de todo mundo, assim. Quem é que vai... A gente ia falar um pouco agora do histórico, do Dia dos Pais. Quem é que vai ler isso? Eu vou ler. Tu vai, o Marlon, então. Dia dos Pais e histórico da data. No Brasil, ela é comemorada no segundo domingo de agosto. Mas já foi comemorada fixamente no dia 16, nesse mesmo mês. Nos Estados Unidos e em várias outras nações, a data é comemorada no terceiro domingo de junho. Origem da comemoração do Brasil. No Brasil, o Dia dos Pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos. Esta data não foi pensada como forma de homenagem local e simples, que se alastrou depois sem planejamento. Na verdade, ela foi pensada por um publicitário chamado Silvio Ben, à época diretor do jornal O Globo e da rádio homônima. O objetivo de Ben Bering, acho que é Bering. Bering, isso. Era tanto social quanto comercial. A tentativa inicial foi associar a data ao dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemorado em dia 16 de agosto, no calendário litúrgico na Igreja Católica, já que a população brasileira era predominantemente constituída de católicos. O caso particular de outros países. Dá o caso de outros países nos quais o Dia dos Pais era relacionado com aspectos culturais muito científicos. É caso, por exemplo, de Portugal, Espanha, Itália, Andorra, Bolívia e Honduras, que comemoram em 19 de março. Isso ocorre porque tais países, também de tradição católica, associam o Dia dos Pais, Dia de São José, esposo de Maria. Vamos parar. Tu vê, né? Só comentando aqui que a data foi criada já com uma intenção comercial, né? Pelo que eu entendi, né? Diferente do Dia das Mães, assim, que acabou virando uma data comercial, mas inicialmente não era essa o objetivo, né? E o Dia das Mães, eu não me lembro, né? A gente fez um programa de Dia das Mães também, da história. Mas começou, foi mais uma igreja protestante. Iniciou em igrejas protestantes. E o dia, já o Dia dos Pais... Já com uma data e uma data associada a uma data católica também, né? Interessante isso. Mas, mas cabe, né, a reflexão de que, né, a gente pode também ressignificar isso, né? O Dia dos Pais, pela importância isso do sentido de paternidade, isso que a gente está conversando aqui, né? Buscar outros, não transformar isso, né? Só pensando nessa busca, que tudo é capturado pelo capitalismo, né? Qualquer data, qualquer afeto, qualquer relacionamento, eles capturam e transformam em lucro. Então, que a gente possa ressignificar. Pois é, eu vi no noticiário, né, que a expectativa de faturamento, né, nessas datas aumenta, assim, né, incrivelmente, né, porque as pessoas se mobilizam, se organizam, todo mundo se organiza para dar um presente, né, para estar junto. É, muita churrascada, costela gorda. Também eu queria falar uma atitude que tem um senhor, do presidente do Centro Vida, que eu tive lá conversando com ele. Tem curso de capoeira, judô, tem bailarinos, tem idosos se dirigindo. Adair, vou ter que te interromper de novo, viu? Tu não vai ficar bravo comigo depois. Não. Que outra vez que interrompi ele saiu reclamando comigo uma semana. Mas a gente combinou isso pro final, ó. Tem um roteiro aqui, ó. Não, tá. Posso falar. Então, a ideia é que a gente seguisse a programação. Não, tô ali, né? E aí, quando chegar aqui nos informações e dicas, é com a Adair, pode ser? Tanto faz. Tu trouxe? Não tem problema, depois ele corta. Então, vamos seguir. Ele chegou a gravar entrevista com o pessoal lá para falar. Roubaram o celular? Claro. Oh. A gente ia colocar e tentar colocar pra vocês. Sim, claro. Mas então agora tu fala depois. É. Sim, mas vamos. Vamos seguir. Ele se empolgou. Vai falar daí, calma. Ele se empolgou. Espera. Passou do roteiro. Vamos seguir tanto o pai quanto a mãe trabalham fora nos dias atuais. Como driblar o problema da falta de tempo para ficar com os filhos, para que isso não afete diretamente com a relação? Como estão as relações entre pais e filhos? Agora é a conversa pro coletivo, agora sim. O que vocês acham? O que só levanta a mão. Então, aí, pessoal, como estão as relações entre pais e filhos nos tempos atuais? Maria! Então, vou falar sobre isso. Bom, apesar de eu amar o meu pai, eu vou ter que falar um pouco dele, não queria falar, né? Mas eu tive uma experiência há pouco tempo com meu pai, sabe? Aconteceu uma situação ali no municipal, né, onde a gente dorme, né, que eles fecharam a rua e tacaram fogo em tudo. O que eu fiz? Eu não vou ficar aqui, né, no meio do fogo cruzado, como eles dizem, né? Aí eu cheguei na frente do meu pai e falei assim pro meu pai: pai, lá onde eu tô dormindo, eles estão tocando fogo em tudo, né? É um lugar arriscado, não dá pra ficar lá, sabe? E eu pensando assim que meu pai tava prestando atenção em mim, né? E daí ele com o celular na mão: agora eu não posso falar contigo, que eu tô preocupado com a tua madrasta, não sei onde ela anda. Ah, eu fiquei numa fúria, né? Eu naquela hora até me esqueci que ele era meu pai, sabe? Eu bati o portão e fiquei numa fúria. Foi a primeira vez que eu senti isso daí, né? E daí eu queria dizer, aproveitar isso aí, essa oportunidade, né? Já que vocês estão falando em relacionamento, que vocês pais que têm filhos, quando o filho de vocês quiser dizer alguma coisa para vocês, vocês prestem atenção, não coloquem nada acima deles. Porque o meu pai colocou a minha madrasta em primeiro lugar e não prestou atenção em mim, sabe? Ele achou que a minha madrasta valia mais importante que eu, e não é. Eu sou mais importante porque eu sou filha, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Meses depois eu encontrei a minha madrasta e ela disse assim pra mim: onde tu andar? Eu disse: ué, eu tô dormindo num lugar, mas que lugar tu tá dormindo? Daí eu expliquei: não, mas o teu pai tá preocupado. Eu disse: não, ele não tá preocupado comigo, porque eu tive na frente dele falando isso pra ele, ele disse que tava preocupado contigo, que eu não podia me atender. Então, uma coisa que ele podia ter evitado na hora é a minha madrasta depois ter que ficar atrás de mim, procurando, dizendo que ele não prestou atenção, entendeu? Era isso que eu queria dizer sobre pais. O relacionamento tem que ser assim entre nós, pais e filhos. Eu ainda tenho meu pai. Eu vejo ele pelo Face. Quando eu não vejo ele no Face, eu vou procurar ele. E agora, no Dia dos Pais, eu pensei muito nele, sabe? Ele sabe que ele é muito importante para mim. Mas eu estou dizendo assim, em geral, entendeu? Pais e filhos. Vocês, filhos que têm pais, prestem atenção nos pais. E vocês, pais que ainda têm, convivem com os filhos, quando o filho de vocês falar alguma coisa, vocês não ficam assim, colocando alguma coisa acima deles. Porque é ali que é a oportunidade de vocês verem o que está acontecendo. Aí depois acontece, ah, se eu soubesse. Não, mas sabia. Não prestou atenção no filho, achou que era bobagem. Quando foi ver, era uma coisa séria. E eu depois que todo mundo falar, né, eu tenho uma coisa que eu aprendi sobre os pais, né, quando eu era mais nova, e eu queria cantar depois um pedacinho. Tá bom, Maria, obrigada. Diz o teu nome. Pode chamar de Ivan. Bom, o que eu vejo por aí de hoje em dia, de relação de pais e filhos, não é como antigamente. Anos atrás, que qualquer olhada para um pai, o pai já te olhava feito e já sabia o que ia acontecer depois. Hoje em dia, os filhos não estão nem para o pai, é capaz de bater no pai, bater na família. Tem casos que eu fico de boca aberta, que pai mata filho, que filho mata o pai. Então, esse mundo de hoje, no século XXI, está de ponta cabeça, é o fim do mundo mesmo, como digitado. Não existe mais relação adequada de pais e filhos. Por incrível que pareça, é lamentável dizer, mas não existe. Os filhos não estão nem aí pro pai, o pai fala alguma coisa, mãe, o pai fala alguma coisa, o filho, vai tomar banho, vai pro quinto dos infernos, sei lá, qualquer coisa. Então, o mundo tá perdido. Hoje, a relação de pais e filhos não existe mais, infelizmente é isso. E aí, quem mais quer comentar? O que vocês acham e concordam aí? O mundo tá perdido mesmo? Eu acho que não tá perdido, né, porque... Quando nós homens, né? Por exemplo, eu como não tenho mãe, né? Sempre fui do lado do meu pai, então nós era dois homens, um pro outro. Se desse alguma coisa contra, seria eu contra ele e ele contra mim. Se desse alguma coisa do bem, seria eu a favor dele e ele a favor de mim. Só que agora eu não tenho ele no momento, porque ele perdeu toda aquela vocação que ele tinha no passado, né? Porque ele não pode caminhar para lá e para cá. Não tem como eu mostrar para ele o que eu aprendi com ele, né? Eu tentei falar para ele, né? O máximo que ele... Por causa que ele não é desses anos de agora, nesse serviço que ele trabalhava, que ele me ensinou, né? Mas eu já tenho um pouquinho de mais atenção para esse motor moderno, né? Então, como é que eu vou dizer para ele uma coisa que ele não... Entende, né? Daí o que eu vou falar por ele? Vou falar por ele o seguinte, que se for por mim, eu vou fazer o que ele me ensinou corretamente. Só que não no modo dos anos 90, mas desses anos de 2000 pra cá, né? Só que eu não posso contar com ele, porque além dele ter me corrido, ele não pode caminhar. É uma situação que eu tô, né? Mas quando tu puder, te organiza e vai lá ver ele. Que às vezes não precisa muito de palavras, só ir lá, dar um abraço. Eu tô aqui em Porto Alegre, mas eu acho que eu nem vou, acho que vou pegar e vou me dar um... Me fazer que nem o... Não sei se a senhora já olhou o filme do Didi, vou pegar e vou ir lá de a pé, né? Diz que uma vez o Didi, que ele saiu de a pé, foi até lá não sei onde a pé. Daí eu vou fazer o que ele fez, né? Porque não tem saída, né? Juntar um dinheirinho aí. Onde é que é o lugar, a cidade dele lá? É Uruguaiana. A Uruguaiana é longe. Não. Mas eu vou, presta atenção comigo, eu vou lá só pra dizer oi pra ele. O quanto que eu tenho que colocar vale pra muito, mas só que além de só ele. É tu. 10 horas de viagem. Depois de Alegrete. De repente procura um grupo de carona solidária em redes sociais. De repente tu consegue uma uma parceria aí para te levar para lá. Não, eu vou fazer o seguinte, eu queria, Maria, eu vou pedir para... bastante as redes sociais eu aqui. Eu vou pedir para... Eu vou pedir também pro cara da polícia ali, me dá o tele... Ver se faz um serviço de filme americano para mim. Me dá... Procurar o telefone dele na... Eu dou o nome do meu pai para fazer ele procurar o telefone para me telefonar pra ele. Se é que ele quer conversar comigo... Vamos fazer uma campanha, então, na rádio web. Vamos fazer o mutirão da rádio web. E lê, mulher. Passa o microfone para o amigo aí. O direito que tu tem, qualquer cidadão tem, tu procurar uma assistente social que ela tenha a responsabilidade de procurar a tua família, o teu pai, o teu parente... Sim. Tentar a localização e dizer os teus dados. Isso tu tem que procurar assistência social, que com certeza vai te ajudar. Sim. Que nós não temos condições. Né? Sim, tô dizendo que não é fácil, mas é uma lei que nós temos. Nunca conseguiram achar ninguém, e não é assim. O cara pensa que é assim, mas não é. Não é, não, mas não é. Mas é difícil, é muita caminhada, tem que ter um fiozinho da meada, assim, pra ser. Assim. Como é o nome dele? Obrigado, Adair, pela. Eu não tinha isso, sabe? Sabe? Valeu, valeu. Valeu mesmo. Não, quero falar sobre aquilo ali que ele está dizendo. Tá que bom. E agora eu olhei para ele e pensei numa coisa assim, ó. Sabe, eu já tive vários desentendimentos com meu pai, né? Com a minha madrasta. Mas eu nunca pensei assim, que nem ele, assim, me afastar bem longe deles, assim, tipo assim, não poder pegar um ônibus para voltar e abraçar ele. Eu sempre me coloquei no lugar de filho, sabe? Eu me coloquei assim, pai, pra mim tu não importa mais, eu vou pra lá, pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, pros Estados Unidos, pro lugar onde depois eu tinha que chegar lá e sentir falta dele. E realmente eu não ter como voltar, entendeu? Eu sempre fiz assim, ó, só por perto. Por quê? Porque o meu amor é mais forte por ele do que o outro sentimento. Tipo assim, tu sentir, tu se entender com o pai e dizer assim, pai, nunca mais eu quero te ver. Que é o que está acontecendo com ele. Ele nunca mais quer, porque é o que o pai dele está pensando agora. Ele foi para longe, se afastou tanto, assim. Por que ele não ficou, assim, por perto, assim, tipo, ali num bairro diferente? Uma coisa que, sei lá, não entendo muito, mas eu nunca consegui fazer isso aí. Que bom, né, Maria? Que bom, né, que tu tem... Jamais faria, jamais. Já aconteceu, tu não quer ir para algum lugar lá. Eu disse, não vou para lugar nenhum. Meu pai mora perto. Se um dia eu sentir falta dele, eu vou ali, abraço, beijo ele, porque eu não consigo me imaginar... num outro lugar onde o meu pai não esteja presente. Meu pai vai estar sempre presente em qualquer lugar, qualquer situação. Uhum. Nunca vou deixar ele para trás. A não ser que ele vá para outro lugar também. Sim. Daí eu também vou ter que ir. Que né? Bom, que lindo. Sim, isso, não. Né? Não, é bom quando as pessoas, né? Eu acho que, né? O que a gente espera, né? É que todo mundo... Eu vim embora para Porto Alegre, eu tinha 14 anos. É, mas primeiro eu vivi o tempo que eu pude ao lado do meu pai. Ele faleceu... Eu digo, não, agora eu vou conhecer o mundo, né? Eu vim de lá, vim lá de Alegrete, uma cidade antes. Vim para cá e vou fazer 60 anos, estou aqui desde os 14, sempre trabalhando, sempre procurando. Mas não tem mais meu pai, né? E o senhor tinha um relacionamento bom com seu pai? Tinha uma amizade? Meu pai sempre trabalhou assim, em fazenda, fora da cidade, né? E eu sempre trabalhei do lado dele, que eu queria ser assim também que nem ele, né? Em trabalhar em fazenda, cuidar gato. Mas só que aí ele faleceu, aí eu vim embora. Na época, para cá, Porto Alegre era bom de vir. Aí eu vim embora e nunca mais eu voltei, mais por causa dele também, né? Não tinha muito assim motivo para voltar. Tinha minha mãe, mas ela veio para cá também. Mas pai é pai, marca bem mesmo, a vida da gente. Certo, pai marca a gente, assim mesmo que não seja presente, né? E nem todas as pessoas têm um relacionamento legal, têm uma proximidade com os pais. Algumas pessoas têm um relacionamento conflituado, né? E a gente estava falando de como que são as relações hoje, se são diferentes, né? Ele trouxe um aspecto ali da mudança das relações entre pais e filhos. Mas eu lembrei também que antigamente, há um tempo atrás, em função do machismo, do patriarcado mesmo, né, os papéis do pai e da mãe eram bem separados, né? Então, o papel afetivo, a função afetiva, de carinho, de cuidado, era da mãe, né, com raras exceções, né? E a função de trazer o dinheiro é... O pai era botar alimentação e ensinar por fora, assim, mais ou menos, o que ele achava errado, né? Porque, ô, nega véia, chega aí, porque aí, tá dando muita, né, muita moleza pra esse rapazinho aí. Ele tem que estudar mais um pouco. Né? Lá fora, assim, era com nós, né? Cobrava da mulher, né? Pra que a mulher ensinasse os valores, como que tinha que ser as coisas. Passava mais fora de casa. Quem ficava em casa era muito ela. Então, quando ele chegava, que ele achava algo errado, ele chamava ela, não. Não é assim que eu quero, tem que ser assim, assim. Amanhã depois eles se criam pra nada, só se criam, só se for criar, né? Não serve pra nada, quase eu virei um nada também, mas tô aí, né? Nada, nada, não. Se a gente tá aqui é porque a gente é alguma coisa, né? Que a gente é alguém, né? É, só uma palhinha aqui, é o seguinte. É, antigamente, estava falando que antigamente era diferente, tá, que hoje nós estamos passando, na meu ver, num período de readaptação, né, de mudança de valores, né? Porque antigamente era muito bem definido as funções dentro de casa, né, que ele acabou de falar ali. É, o homem tinha uma função, a mulher tinha uma outra função. Né? E aquilo ficou por anos e anos e anos. Agora, para descobrir que isso não é justo, a falta de justiça dentro de casa também acontecia. E hoje a gente está repensando esses valores, então dá uma sensação que a gente está perdido dentro da própria casa, que você não sabe o que ensinar para o filho. Né, você está entre o trabalho, mas agora não é só o pai que está entre o trabalho e a criança. A mãe também, né? Então, os valores são iguais, né, de certa forma, estão se igualando. Mas até que isso aconteça, muita coisa vai se perder, né, essa transição. Então, eu penso um pouco nisso. E retomando um pouco sobre esses papéis também, eu estava lembrando de alguns dados, assim, que eles trazem muito também a questão da mulher estar assumindo muito essa coisa do comando, né, das famílias, e até a questão de que lugar é esse, né, de paternidade, que é isso que a gente está falando, né? O que é a paternidade mesmo? Muitas vezes a mãe exerce esse papel, né, da maternidade, né, cria sozinha os filhos. Isso tem aumentado muito, além de dar conta de todas as, né, as questões financeiras, ainda tem que dar conta de todo esse cuidado. Então, também para a gente pensar que lugar é esse da paternidade, lugar de afeto mesmo, de cuidado, né, de proteção, de encaminhamento, não necessariamente a figura do pai, né? E acho que muitos aqui talvez não tiveram mesmo essa figura do pai ou presente, ou não tiveram nem contato, e outras pessoas exerceram esse papel também da paternidade. E sobre a pergunta, até só para falar um pouquinho mais sobre essa coisa da falta de tempo, né, de como driblar isso, também lembrei que é essa coisa do nosso contexto, assim, que cada vez mais exige, né, que as pessoas tenham, na verdade, né, isso, a gente tá falando do mundo capitalista, que ele vai te capturando de uma maneira que quando tu vê, tu realmente tu não consegue mais parar, é o celular, é a tecnologia, é o trabalho, é curso, é, né, tu te envolve com muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes tu não consegue dar atenção para a fala de uma filha, né, para a fala de um filho. Então, que talvez não tenha, né, que as pessoas possam parar um pouco e dar um pouquinho, às vezes é a qualidade mesmo, essa questão de tempo. Talvez tu realmente, o mundo está demandando tanto, né, está te exigindo tanto, mas que às vezes essa parada, né, de tu ficar alguns minutos ouvindo, né, os teus filhos, vendo o que eles trazem, essa atenção, não falar por mensagem ou por, né, por WhatsApp ou por... É, frente a frente. É que tem toda a questão da linguagem corporal também dos filhos, né? Às vezes os filhos estão falando alguma coisa para ti por uma escrita, mas tu não tá sabendo interpretar direito o que significa aquilo, né? Aí conversando olho no olho com a pessoa, tu vê, né? Se ela tá falando aquilo dali com medo, né? Daí tem que entender bem a criança. Não adianta o cara, que nem você disse, ligar pro filho. Ah, meu filho, vai lá e varre a casa bem limpinha. Aí chega em casa, a casa tá mais suja ainda, entendeu? É isso aí. Tem que ter mesmo o afeto, a proximidade entre o pai e a mãe com o filho, sabe? E é isso aí, senão não vai pra legal, frente. Legal, legal, é isso mesmo. E hoje tá tudo naturalmente mudado. Os que são criados pelos pais não têm a educação que nem antigamente tinha. Que das vezes um familiar, um mais velho conversando, a gente não se metia, a gente ia brincar, jogar bola, ia para uma pracinha. Hoje ele se mete na conversa. Se a gente bater, tá lascado. Se a gente bater, vai lá e reclama, tá preso. Olha bem se eu tô errado. Olha bem as questões que tem hoje do pai chegar e xinga a criança, já um olha, já liga para a polícia. Bah, o rapaz tá xingando. Chega a polícia, tá preso. Mas por quê? Tu xingou o teu guri? Ah, mas é uma falta de respeito. Antigamente, só pelo olho, o pai olhava, o cara já arrumava um rumo. Hoje eles querem zap-zap, querem aquelas coisas. Não, isso aí que eu tenho a dizer, só daí. E daí tu não pode fazer nada, né? Não pode educar, nem tem que aceitar o que ele não, quer. Não, tem que aceitar, né? É que o que eu acho que o que acontece, né, nas mudanças, porque toda mudança, ela traz coisas boas e coisas ruins, né? É um momento de adaptação que a gente vive, assim, né? Exatamente. Então, a gente... O que era antes, essas funções que eram separadas do pai e da mãe, hoje se juntaram, né? O que cabia, o que a gente dizia que era função do pai, função da mãe, hoje é função da mãe e do pai, que é o quê? Né? Que é... Exatamente, troca a fralda, dá banho, leva no médico, faz tudo o que tem que fazer, dá mamar. É coisa da mulher, lavar uma louça, lavar uma roupa, até sujar coisa que tem, isso aí até eu posso fazer, eu digo, ah, mas eu não sou cordovil, atiro tudo longe. Aí vou lá e junto de novo, porque tem o que tem que fazer, né? Não tem um cordovil para fazer para mim. Isso previa uma relação de poder dentro da família, né? Que agora está diferente, né? E que às vezes a gente se confunde, a gente se atrapalha e a gente pensa assim que a gente não pode botar limite. Só que isso está errado, porque a função, qual é a função da família, né? É possibilitar que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas cresçam e desenvolvam toda a sua potencialidade. Todas as pessoas, dos pais, dos idosos, das crianças. Então é papel da família fazer a função afetiva, de dar carinho, de dar olhar, de dar atenção e de colocar limite. Né? Só que nessa lógica de poder, assim, né, parece que se dissolve um pouco a hierarquia, né, de quem manda e de quem obedece. Só parece, né? Porque se a gente não prestar atenção, né, que é o pai e a mãe que tem o poder de decidir as coisas, né, e a gente tomar para a gente esse poder de que é a gente que decide, a gente que diz como que tem que ser as coisas, porque é a gente que cuida. Mas... Hoje em dia, qual é a diferença hoje em dia? Antes o pai podia fazer de uma maneira autoritária, podia até bater, né? Eu só te olho, tu entende que eu não gostei. Era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as crianças questionam, né? Porque diminuiu essa hierarquia, essa distância de poder diminuiu. A criança também é importante na família, também tem opinião. Então, eles querem explicação do porquê que eles podem e do porquê que eles não podem. E a gente... Muitas vezes... Ah, não pode fazer isso. Daí ela vem e fala, ah, mas... sempre tem um mas, né, na criança. Eu não sou pai ainda, sabe? Mas eu já fui padrasto muitas vezes, inclusive de criança pequena, de guria e piá. E eles me chamavam de pai, sabe? Porque o piazinho sempre me convidava, ah, tu vai me levar no colégio. E o piá me agarrava na mão, eu ficava meio sem jeito, sabe? Mas eu fui me adaptando, né? Porque tem que se adaptar, eu tenho que fazer ela se sentir bem comigo, né? E eu também tenho que mostrar pra ela, bom, se tu fizer uma arte, tu gosta de assistir televisão, tu gosta de brincar com as crianças, é cortar isso daí. Ah, tu fez arte, tá desobedecendo o pai e a mãe? Bom, hoje você não vai assistir televisão, então. Amanhã, talvez, né? Se você estiver bem comportado, vamos ligar a televisão. Às vezes não é só batendo. Batendo, a criança não vai ter respeito vai pela entender. Gente, né? Ela vai ter medo da gente. Então, quando eu olhar pra ela com uma cara estranha, é capaz dela se debater a chorar, entendeu? Então tem que ir lá e dar um puxão de orelha de maneira branda, né? Chegar lá e dizer, tu não vai fazer isso, não vai fazer isso. E a criança aprende muito pelo exemplo, né? Outro dia, uma amiga minha se queixava que me contava, né? Que ela tava reclamando com um menino que ele tava muito tempo no celular, né? E aí o irmão mais novo que tava do lado veio, chegou pra ela e disse assim, mas ô mãe, tu também fica muito no celular, tu vai até pro banheiro no celular. Por que que tu pode e eu não posso? Né? E coloca numa saia justa. Então, eu acho que hoje em dia tem uma coisa muito boa, tem uma possibilidade muito boa, que é dos pais poderem serem mãe e não ficar com vergonha, né? Não ficar achando que eles estão errado, que eles estão sendo afeminado, que eles não estão sendo homem de verdade. O pai pode chorar, o pai pode se emocionar quando vê a apresentação do filho, né? Quando vê o filho cantar, fazer alguma graça, né? Pode ficar feliz, pode abraçar, né? Que é uma coisa boa, é tão bom abraço, é tão bom carinho de criança e passa tão rápido, né? Eles crescem logo, levar para o teatro, né? Fazer todas essas coisas afetivas, o pai pode fazer. Só que essa relação, para a gente poder cumprir a função, já te passo aí, Adair, tomei conta aqui. Para a gente poder cumprir a função educativa de ajudar a criança a aprender o que ela precisa aprender, a gente precisa fazer justamente o que... Como é que é o teu nome? O Assunção falou ali, né? A gente precisa ser próximo da criança, a gente tem que olhar a criança, é olho no olho. A gente precisa escutar a criança e julgar como importante o que ela diz, porque a gente, em geral a gente aprendeu a não dar importância para as coisas que a criança diz, né? Ah, é bobagem, coisinha de criança. Mas a criança diz coisa muito importante, né? Eles falam das coisas que eles sentem, das coisas que eles estão vendo, da maneira deles. E se a gente prestar atenção, a gente consegue perceber o que que eles precisam aprender, o que que a gente precisa dizer. E aí isso precisa de dedicação, precisa paciência. E às vezes, como diz a Cris, né, no mundo contemporâneo, a gente não tem tempo, porque é um mundo que a gente vive explorado aí, né, em relações de trabalho exploratórias, né, que a gente ganha pouco, trabalha muito, que a gente passa do horário trabalhando, quando a gente chega em casa a gente tem que dar conta das coisas de casa e a gente tem pouco tempo, né, pai e mãe, pouco tempo para ficar com os filhos, para a gente investir nessa relação de cuidado. Né? E às vezes alguns pais ainda não se imbuíram de ocupar esse novo lugar. Alguns pais ainda acham que pode ficar só na função de trabalhar e trazer dinheiro. E aí, quando chega final de semana, não só eles não ajudam em casa, como também eles não vão brincar com o filho, não vão na pracinha, vão descansar, né? E deixam a criança sozinha, né? Ser pai é mais do que dar o nome e uma certidão de nascimento. Ser pai é participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Alguns pais podem dar um teto, dar alimentos e roupas a um filho, independentemente de sua classe social, cada um à sua maneira. Mas nem todos podem dar um lar, nem todos podem alimentar a alma e muito menos vesti-los de puro amor. Mais do que dar os cuidados essenciais, pai é aquele que carrega no colo, que dá afeto, que protege, que tem tempo disponível para brincadeiras, que ensina a lição de casa, que dá bronca quando necessário, mas que também elogia quando merecido. Então agora vamos chamar a música Trem Bala, de Ana Vilela. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar.